Plantão Echo 320, cruza no 360. Papa Zulu 17, decola no zero, direita, Golio Fito, 11935, 566. 660, autorizado para Brasília, Upper Zulu 17, decolando a 10 com curva direita na Golio Fito. 1935, controle transponde, 5166, gol 1613. Cotejamento correto, chama pronto. Chamará. 3561 no copo. 884. Ação de identificação, chegada Mari, desça para o 050. Mari 050, 884. Controle Boa Noite, Avianca Brasil 6310. Avianca Brasil 6310, identifique chegada Mari, desça para 2000 pés, altímetro 0093, informe localizador. Matilson, na Mari para 2013, foi portaria estabilizada, 6310. Pega acionamento no 2, o gol, no meio no 3. Autorizado no 2, chame táxi. Para. Está pronto no 3, o 3603. Ok, 3603 vai aguardar, eu já autorizei o 2, ok? Aguarde, puxa. Ok, 7, aguarda então o 3603. Não. 3197, chama agora o centro Recife, 1288 e alterna 13325. 3603, condicionada a passagem do voo, a retaguarda, podemos iniciar? Confirma. O 3603, após liberar a nossa retaguarda ao voo, a gente pode iniciar? Ainda está na retaguarda, ok? Assim que liberar, eu vou autorizar o seu push. Ok. controle, por favor, 2 pela manhã, 2 pela manhã. Salvador, boa noite, Azul 4070, com a Juliette descendo para 170 na Mari. Azul 4070, identifique chegada Mari, desça ao 0620, será o número 3 para aproximação. Identificou Mari, descendo a 060, Azul 4070. Ponto espera Charlie 186013. É, não entendi. Obrigado, táxi, Charlie, até o ponto espera da 10186, é isso? Confirmo. Obrigado. 3603, após o gol liberar a reta, tá livre o push. Salvador, gol no meio no 3, ponto espera, dá 1-0, pronto. Gol no meio no 3, autorizado além, decolar a pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 0-4-9. Além, decola a pista 1-0, gol no meio no 3. Boa noite, da 3662, cruzando 200 para 180, gente da Juliette. Da 3662, atende identificação na chegada Mari, desça para o nível 050. Desce para o 050-3662, a gente fazer o R9 da 10. Ciente da solicitação, mais próximo será autorizado, então 3662. 3662. 14070, reduz a velocidade agora para 2009. Segue Boeing da Gol, 10 milhas à sua frente. Azul 4070. 4070, ciente, reduzindo 2009. 1884 para 2000 pés, altímetro no 013, informe localizador. 2000 pés, acuso localizador, gol 1884. No 3, recolou os 2-0, chame controle 119, 2-3-5. 9-3-5, gol no meio no 3. Controle Salvador, boa noite, gol no meio no 3, decola. Gole o fito, passando mil pés. Gol no meio no 3, contato na data, saída gole sobre o 360. Gole para 360, gol no meio no 3. Facilitar 3603 com 1150, passageiros a bordo, autonomia de 4 horas e 20, Fernando Galeão. 3603, está livre, no ponto de espera 1862, M3 é o ajuste, 3603. Interceptando o arco visual na 10-63-10. Completa final, chame agora a torre 118, decimal 6, chanero 6310. 18,6 grados, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310. Pega o Brasil 6310, boa noite, continua a aproximação, aguarde. Corrigindo, reporte 4 milhas, trem todo vai estar travado, informa os primeiros 90 metros fechados. A área interditada está antes das luzes cabeceira. Afirmativo, ciente da interdição, 6310, aguardando autorização. A linha da cola separada, agilizando um vento 150 graus, 04 nós, estão 3603. Gente, a linha da cola. Do 4070, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa limitado pelo curso do localizador. Gente, mantenha a proa limitada, Loca Azul, 4070. Mesmo 90 metros fechados, quem legal no 0 no 3. Só aguardando pista liberada. Aguarda. Não, 6310, autorizado, pouso pista 10, vento 150 graus, 04 nós. Lembre pouso na 10, 6310. Chame controle 119 decimal 35. 1935, obrigado, boa. Puxa, mandando 360, carro 740. Boa noite, eu tô 3603, ficou lá na Delta Nessa. Boa noite, tá 3603, contato radar, só deu 340, saída da El. Provando a direita, pode voar direto da El? Autorizado, direto da El, 3603. Obrigado. Gol 1-6-1-3, chama agora o Centro Recife, frequência 1-2-8-8 e alterna 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-2-8, alternando 1-3-3-2-5. Gol 1-6-1-3. Correto. Gente, Vitor Filo Delta, contra a descida, alternando o controle de 1-9-3-5. Localizador, gol 1-8-8-4. Completa final e chame agora a torre 1-1-8, decimal 6, gol 1-8-8-4. Vento 6. Azul 4070, condições de interceptar o localizador nesta proa? Afirmativo, já interceptando, então vai manter o localizador 4070. Correto. Está autorizado interceptar o localizador, descida para 2000 pés, altímetro 1-0-1-3. E inicia a redução. Para a aproximação, o Boeing da Gol agora com 150 de grau de redução. Gente, estamos reduzindo então, descendo para 2000 pés, 40 70. Controle Salvador, boa noite, está 3455, está passando o 230 para 100, desce da Juliette. Boa noite, está 3455, acione identificação, chegada bom, fidesse até o 040. Bom, 11 descendo para o 040, 3450, então é o RNAVE da 10. Diante da solicitação, mais próximo será autorizado, TAM 3455. Grato. Apatango, Eco, Serra Tango, controle, prossiga. Apatango, Apatango, eu ouvido em boa para a Tango de identificação, Eco, Serra Tango, mantendo o 040 na proa do VOR. Passando agora a Conde, contato radar, vigilância Eco, Serra Tango. Gol 1B884. Gol 1884, depois autorizado, pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Ajuste 10, 13, informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. Autorizado, pouso 10884, ciente da intenção. Azul 4070, completa sinal, chama agora a torre 118, decimal 6. 386 com a torre 4070, boa noite. Olá. Salvador, Azul 4070, mais 2,5 milhas para Simbra, estabilizar a localizadora. Azul 4070, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para o pouso em Salvador. Informa os primeiros 90 metros, pista 10 estão fechados. Vai reportar Simbra, baixado e travado. Reportará Simbra, ciente dos 90 metros, 4070 da Azul. 10-2500, reportará no final do RNAV da 10-366-2013. TAM 3603, chame agora o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288, 3325, obrigado, boa. Boa. TAM 3603, a certificação, vigilância, estadual 2340, na rua de baixo. Entrou no solo aos 3-0, vai liberar a direita, vai chamar o solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Vai liberar 1-2-1-9, até daqui a pouco. Simbra, baixado, checado, azul, 4-0-7-0. 4-0-7-0, continua a aproximação, guardando ficha livre. 4-0-7-0. No 84, prossiga na Alfa, até antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Chama 013. Livre pouso, azul 4070 com 0013. Boa noite, TAM 3858, ação de identificação. Chegada Mari, desça para o 050. Obrigado, Mari 050. Solicita efetuar o RNAV da 190. Diante da solicitação, mantenha a chegada e aguarda autorização para o RNAV, TAM 3858. Ok, obrigado. 5, alterna 2005, link, faz o... Tango, Esquilo Zulu, boa noite, controle, prossiga. Gente da informação Juliette, para de vida. Pela direita, vai chamar o solo 21 decimal 9, boa noite. Auligrão 219-4070, boa noite. Nada. Afirmativo. Gente, 64 milhas noroeste. Na proa de Amã, vigilância, desça para o 050 Esquilo Zulu. 050 Esquilo Zulu. Passou o CA-366, OTAN-3662. OTAN-3662, completa final RNAVE, chame agora a torre 118 decimal 6. 26, obrigado, 3662. Com 70, pousou livrar na sequência. Gente, na Alfa Centro da Juliette, vai aguardar ingresso, Pátio 1. Alfa Centro da Juliette, aguarda 4070. ONU 51 a bordo, 4,5 de autonomia alterna com fins. Ativo Juliette Alfa na Charlie 18,6 dúzia, 1003 é o ajuste, 3561, observe o estacionando 6 dúzia. O vento 150 graus, 05 nós, ajuste 10, 13, informa os primeiros 90 metros, pistão 10 estão fechados. Ciente, Ziva Pouso, OTAN 3662. TAN-3455, após pelo voo Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, altímetro no 013, informe final RNAV, TAN-3455. Sete Excelente aporte pelo, você aviso 366 descendo para 2500 pés do estado no 013, vai chamar na final da RNAV, então 345. Correto. O azul vai ingressar após o TAM, portão 9. Após o TAM, portão 9, azul 4070. Solo 38, direita, estamos solando 21 decimal 9, boa noite. Direita, 21, obrigado, boa noite. TAM 3858, desça para o 040 e após ETAP, voa na proteção Vitor 366 para o RNAV pistão 90. Positivo, após ETAP. Voa 366 e baixando para 040, tá? 3858. Ponte espera pronto. Noite da 3561, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus com 05 nós. Ajuste 10, 13. Ajustado 1013, alinha e decola da 10, tá? Decolado às 40, controle agora em 119, decimal 35, tem um bom voo, boa noite. Positivo 1935, boa noite. Boa noite, o TAM 3561. Oi, TAM 3561, contato radar.